o caminho da salvação. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. A salvação é um caminho. No momento em que alguém ouve o Evangelho, se arrepende e crê em Cristo, no abrir dos seus olhos espirituais para a verdade, neste momento recebe a regeneração, o renascimento espiritual, um novo coração e um novo espírito, gerado de Deus em Cristo, dentro da vida aprovada e perfeita do Filho de Deus, gerada em verdadeira justiça e santidade, pela palavra de Deus, de semente divina e incorruptível, de vida eterna. Jesus respondeu, e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O cristão, ao receber a nova vida de Cristo, primeiro em espírito, recebe o perdão de todos os seus pecados, a regeneração e a justificação, entra pela porta de Cristo, que também é o próprio caminho, e passa a possuir a vida eterna dentro dele, e se torna capacitado para começar a percorrer a carreira da fé, o caminho para o reino de Deus, a jornada do bom combate da fé, dentro da qual deverá ser provado, pelos fiéis e legítimos testes divinos de fé, as provas de obediência, provas de bom testemunho e provas de fidelidade, vencendo as tribulações, processos pelos quais poderá confirmar ser um filho de Deus e se tornar vencedor. Mas o renascimento espiritual ainda não é a salvação total da alma. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e crê, recebe o perdão dos pecados e o renascimento espiritual, desde o momento em que os olhos de seus corações são abertos, se arrependem e creem. Mas ainda existe uma batalha a ser vencida. A sua fé ainda deverá ser experimentada, e ainda haverá uma carreira e uma jornada de combate de fé e de testemunho a ser percorrida até a vitória final. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:6 a 7. No momento da conversão, o crente recebe a regeneração espiritual e a reconciliação com Deus, mas ele deverá entrar no caminho da fé, juntamente com a igreja, unido a todos os demais irmãos espirituais que estão em Cristo, perseverar em obediência e permanecer fiel até o fim. A salvação é uma operação espiritual na alma daqueles que renasceram e foram ressuscitados da morte espiritual, pela fé em Cristo. O renascimento e a regeneração espiritual do cristão são instantâneos. Mas a salvação da alma é obtida ao se entrar no caminho de Cristo, perseverar fiel até o fim e vencer. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. O caminho da salvação foi construído, percorrido e vencido primeiramente por Jesus, através da sua vida perfeita de obediência, de submissão ao Pai, de sacrifício, de fé, de serviço, de fidelidade, de bom testemunho, de amor, de pregação do Evangelho, de manifestações da glória de Deus e finalmente, pelo sacrifício da sua vida aprovada e perfeita, entregue em nosso lugar, para o perdão dos pecados do mundo e salvação de todos aqueles que o receberem, pela fé. E tendo ele vencido, porque nele não se achou corrupção, ressuscitou, pela mão direita de Deus, em eterna glória, para a justificação de todos os que creem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:13-14. Pela sua morte e ressurreição ele construiu e inaugurou o caminho da salvação, pelo seu sangue, para todos aqueles que crerem no seu nome e seguirem os seus passos através da jornada e do combate da fé, sendo ele mesmo o precursor e a porta, e sendo ele também o próprio caminho. O dom da salvação e da vida eterna, de fato, é de graça, mediante a fé, pois foi comprada pelo maior de todos os preços que poderia ser pago, a vida do Filho de Deus, e que ninguém pode alcançar, mas esta salvação precisa ser provada para que se complete, e ainda há um caminho e uma jornada para que cada cristão seja feito vencedor e glorifique a Deus antes de partir desta terra para as moradas celestiais de Deus. Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, Hebreus 10 e 19 a 20. O crente deverá manifestar o bom testemunho, glorificar a Deus e provar que nele existe a vida eterna, que na ressurreição de Cristo foi gerada para todos os que creem. Após vencer as experiências de fidelidade, submissão e paciência nos caminhos de Deus, o cristão salvo alcançará a prova final da salvação, que gerará nele a salvação final da alma, a prova de que nele verdadeiramente existe a vida eterna de Cristo. O dom da salvação, da justificação e da vida eterna é de graça, mediante a fé, mas isto não significa que esta salvação não deverá ser comprovada, pela carreira da prova da fé, por todos aqueles que a recebem, primeiramente em espírito, a vida de Deus, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro 1:9. Os filhos de Deus, renascidos e gerados de Deus para a vida eterna, em Cristo, deverão manifestar neles o testemunho da vida de Cristo e vencer o bom combate da fé. Sem a vitória na fé, perseverando até o fim, o cristão não poderá provar a existência da salvação nele, e não poderá provar o testemunho da vida eterna, não glorificará a Deus e não poderá ser salvo. Para todos aqueles que realmente creram no Evangelho e receberam a vida eterna, é necessário que passem pela carreira da fé, sejam provados e vençam, sustentando o testemunho de Jesus até o fim. Para se obter a prova da vida eterna e a salvação final da alma, é necessário para o cristão alcançar bom testemunho e vencer na carreira da fé, permanecendo fiel e sustentando a confissão da fé no nome de Jesus até o fim. Somente aqueles que vencerem na fé, pela perseverança, obediência e bom testemunho, serão salvos. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 7 a 8. Quando alguém que se diz cristão entra no caminho da fé, a sua vida, o seu caráter, a sua postura, os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas obras serão postas à prova, pois todo aquele que vier a confessar ser de Cristo será provado pelo fogo, o batismo de fogo de Cristo, para manifestar tudo aquilo que está em seu coração. E se nele realmente existiu a fé genuína e salvífica, foi regenerado e tem a vida eterna. O verdadeiro cristão deverá dar bom testemunho e permanecer sem abandonar a esperança, a confissão e o testemunho da fé, sem se desviar até o fim. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1 e 21 a 23. Se alguém confessar crer em Jesus, e entrar no caminho da fé, mas vier a se desviar, e começar a viver no pecado, a dar mau testemunho por más condutas e más obras, e fazendo obras próprias de ímpios, como inimizades, disputas, orgulhos, vanglórias, invejas e ciúmes, além de dissoluções e obras da carne, e se desviar dos caminhos de Deus, e negar a fé sem se arrepender até o fim, este está dando mau testemunho e se tornando réprobo no reino de Deus, desonrando o nome de Deus e crucificando novamente a Cristo, e por dar prova de patente incredulidade e desprezo contra a verdade, renunciou à fé e nele jamais existirá a prova da vida eterna, e se perderá, e a sua parte será juntamente com os profanos e incrédulos que amam as trevas. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, 4 a 6. Aquele que diz ter a salvação, e que diz conhecer a Deus, deve demonstrar bom testemunho, numa vida de santificação, de devoção, de temor a Deus, de amor aos irmãos, de comunhão, de obediência, de piedade, de sacrifício, de oração, de serviço na fé, de amor e de bons frutos de justiça. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 4. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé e pela justiça de Cristo, mas isto não significa que a salvação seja integralmente instantânea, sem a necessidade de um combate de fé e de uma prova. Mesmo o ladrão da cruz, que foi salvo pela fé em Cristo e morreu no mesmo dia, estava pregado numa cruz em indescritíveis dores e tormentos. E mesmo ele teve um momento de prova de fé e de perseverança antes de partir para o descanso. O novo nascimento, o perdão dos pecados e a justificação são instantâneos. No momento da conversão, pela vida e pela justiça que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a salvação final da alma é um processo que precisa ser completado e uma conquista, mesmo que também pela graça de Deus, para com aqueles que perseveram fiéis e permanecem com Cristo até o fim para herdarem o reino dos céus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Decretos da Fé. Blogspot.com